quase toda a cidade. Depois dessas atitudes tão desprezíveis, tão chulas, que causaram dor, perdas e sofrimento à Facínora, a mentora intelectual dos crimes, a sacolinha de supermercado foi detida e levada à delegacia. E eu estive com ela. Mas como é que você teve a frieza de cometer esses crimes? Quer dizer então que você não se arrepende de ter feito tudo o que fez? Você não sente o mínimo de remorso pelas vidas que prejudicou, pelo cachorrinho, pelo urubu que você aniquilou, pelo ciclista que fraturou a perna, pelas perdas de luz, pela carne congelada que estragou das senhorias? Essas são as palavras de uma criminosa, sem escrúpulos, sem arrependimentos. Mas o que conforta, se é que conforta, é que agora essa sacolinha passará o resto de seus dias se decompondo na cadeia. Isso se ela não for enviada para a reciclagem. E a lição final que fica: nunca jogue uma sacolinha de supermercado no meio da rua, pois ela depois pode querer se vingar de você. Gil Drones, o maior contador de lorotas do rádio brasileiro. Três dicas para viver melhor: beber muita água, usar boné para esconder a calvície e ouvir a Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Aí você ouviu Gil Drones, o maior contador de lorotas do rádio, e nós já estamos de volta aqui com abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Mandar um abraço às mais de 200 rádios que transmitem a nossa Bodega do Maguila no Brasil e em mais 4 países. Não tem como a gente mencionar todo mundo, mas as rádios que eu não mencionar, um tapinha nas costas, um forte abraço e o desejo de um bom fim de semana. Abraço a galera da Shockwave Radio, da Rádio Metrô, galera da Cidade Marquesa FM 87,9 de Caiçá, para Paraíba, também a Bodopitá FM lá de Fagundes, no estado da Paraíba. Deixa eu lembrar aqui também dos nossos amigos da Maturi FM 104,9 lá de Vertentes, no estado de Pernambuco. Araripina FM também junto com a gente. Trindade, galera da Rádio Chaparipe Sertão. Alô, Jucaçá, aquele abraço. Todo o pessoal aí da Rede União de Rádios, mais de 7 emissoras aí conectadas no nosso programa. Mandar um abraço aqui também, rapaz, aos nossos amigos de São Paulo. Sim, da Rádio Dinossauro Web, Rádio Explosão, Mega FM, 104 FM, deixa eu tentar lembrar mais quem é aqui, porque é muita gente. Rádio Militão também, junto com o nosso programa. Pessoal de Boa Vista, Roraima, da Rádio Estrelinha Estéreo. E vamos mandar um abraço aqui também aos nossos ouvintes, porque eu pedi semana passada que o pessoal participasse. O pessoal participou em peso, assim é que eu gosto. Mande mensagem pra gente, não seja um ouvinte silencioso, tá certo? Vamos mandar um abraço aqui à nossa ouvinte Fernanda Luz, lá de Pentecoste, Ceará, que nos ouve pela nossa FM 98,7, e os seus filhos também, Thaís, Sara, Sofia e José Brian, família que ouve a Bodega do Maguila unida, permanece unida e desgraçando a cabeça junto. Um abraço também à nossa ouvinte Geneuda, lá do povoado Jurema, Francisco Santos, Piauí, ouvindo a gente pela Vila Nova FM 87,9. Nossa ouvinte Shirley também, de Almenara, Minas Gerais, ouve a gente pela Rádio Clube do Vale FM 102,5. Aí, ó, nossa audiência feminina mais do que fortalecida, muito bem. E um abraço também aos nossos amigos de Poção, Pernambuco, da Vale do Acaí FM 104,9. Alô, Super G Justus, aquele abraço. Meu irmãozinho Ronald Luz, também lá de São Luís, Maranhão, e o Júlio Pereira, que acompanham a gente pela Praia FM 106,3. Nossos amigos de Teresina, Piauí, que nos ouvem pela FM Verona 87,9 do Parque Piauí, Lourival Parente. Enfim, você de qualquer ponto do país pode participar também,

20 anos que vovô morreu. As suas coisas ele dividiu. A casa velha foi pro meu irmão e o cavalo ficou pro meu tio. O pai de espora e o gibão de couro tá no museu lá no Iguatu. Eu sou o neto que ele mais gostava e de herança ganhei um baú. Sabe o que eu encontrei? Um baú de vovô, calcinha de rapariga e revista pornô. Sabe o que eu encontrei? Um baú de vovô, calcinha de rapariga e revista pornô. Sabe o que eu encontrei? Um baú de vovô, calcinha de rapariga e revista pornô. Sabe o que eu encontrei? Um baú de vovô, calcinha de rapariga e revista pornô. Faz 20 anos que vovô morreu. Um par de espora e um gibão de couro tá no museu lá no Iguatu. Eu sou o neto que ele mais gostava e de herança ganhei um baú. Sabe o que eu encontrei? Um baú de vovô, calcinha de rapariga e revista pornô. Sabe o que eu encontrei? Um baú de vovô, calcinha de rapariga e revista pornô. Imagina as gaias que botou em vovó. Vaqueiro bom de forró. É o forró do Neto Leite. Revista pornô. Mas o velhinho não perde um forró. Imagina as gaias que botou em vovó. Vaqueiro bom de forró. É o forró do Neto Leite. Bodega do Maguila. Mas o que será de mim, minha vida sem você? Meu amor, eu não quero te perder. Foi embora da minha vida só pra me fazer chorar. Volte logo, só quero te abraçar. O que será de mim agora? Sem você não sei viver. Volte logo para mim, eu adoro amar você. Mas o que será de mim, minha vida sem você? Meu amor, eu não quero te perder. Foi embora da minha vida só pra me fazer chorar. Volte logo, só quero te abraçar. O que será de mim agora? Sem você não sei viver. Volte logo para mim, eu adoro amar você. Mas o que será de mim, minha vida sem você? Meu amor, eu não quero te perder. Foi embora da minha vida só pra me fazer chorar. Volte logo, só quero te abraçar. Quero te abraçar. Volte logo, só quero te abraçar. Linda, linda, linda, linda, linda, Zé do Brega de Fortaleza. Mas o que será de mim? Inclusive eu quero agradecer ao nosso amigo Carlos Suzuki, lá da rede Suzuki Sat. Eu ouvi essa música lá na rádio dele, ele me passou aí a informação certinha do autor, do nome da música, porque o que é bom a gente traz aqui também, a gente vasculha as catacumbas dos acervos de outras rádios também e traz o melhor aqui pra você na nossa bodega véia de guerra. Porque agora é hora, meus amigos, da gente ir de intervalo, garantir o leite dos nossos futuros filhinhos, e na volta eu vou reprisar este comentário que eu fiz sobre a falta de cultura do brasileiro, a falta do hábito da leitura, como é importante a gente ler, entender, reler, treler. É um negócio complicado, mas eu vou falar disso já já, tocar mais música também, mandar mais abraços, tem muito mais coisa até o fim do programa, então não saia de sintonia, já que eu volto com você. A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila! Identificação ZYV493, Rádio da Associação dos Moradores do Vale do Rio Ourives, União FM 104.9 MHz. Continue ligado, já já mais sucessos. Estas são as empresas que oferecem apoio cultural à nossa programação. Vende-se 43 hectares de terra no município de Ituaçu, na Fazenda Pedro Antônio, próximo do povoado do Angico, com sede de fácil acesso. 10 hectares de capim já formado, terra boa para o plantio, água encanada da mina da própria propriedade e próximo do rio. Interessados, entre em contato com Lesiomar no número 77999858176. Tem a qualidade que você precisa. Lages Nossa Senhora Aparecida. Atenção, clientes e amigos! O que era bom ficou ainda melhor! A Lages Nossa Senhora Aparecida agora também é madeireira! Isso mesmo que você ouviu! A Lages Nossa Senhora Aparecida agora também é madeireira! Aqui você encontra todo o madeiramento da sua casa: linha, ripão, ripas, tábuas de pinos, madeirites, telhas colonial, romanas e eternite! Agora você encontra tudo em um só lugar! Com garantia de bom preço! Uma entrega organizada e boas opções de pagamentos. Aqui na Lages Nossa Senhora Aparecida, seu dinheiro rende mais. Vem pra melhor. Vem pra madeireira Nossa Senhora Aparecida. Sérgio, Edvan e toda a sua equipe esperam por vocês. Para mais informações pelo fone WhatsApp 77981045565. Aguardamos a sua visita. Lages Nossa Senhora Aparecida. Ney do Tempero, aqui você encontra alho, açafrão, alecrim, bicarbonato, caldo de galinha em pó, coentro, cominho, corante, cebola em flocos, camomila, erva doce, espinheira santa, linhaça, manjericão, noz moscada, orégano, pimenta calabresa, pimenta do reino, sementes de abóbora crua, sem casca, sementes de girassol sem casca, tijolo natural, tempero baiano, tempero da Ana Maria, tempero do Edu Guedes, tempero para feijão, tempero do chefe, temperos, especiarias, ervas e doces. Quero lembrar, Ney do Tempero atende na Feira Livre todos os sábados. Telezap 981104372. Fica localizado na Rua da Lotérica, no centro de Ituaçu. Ney do Tempero, praticidade e sabor na sua cozinha. Móveis TCM. Na Móveis TCM você vai encontrar móveis eletrodomésticos e celular, colchões e estofados. A Móveis TCM é o lugar de comprar. Tudo com muito bom gosto, pra deixar sua casa bonita, aconchegante, agradável e muito mais pra você. A Móveis TCM é a melhor opção. Tem qualidade e promoção. Venha nos visitar. Crediário próprio, super fácil de comprar, mais fácil ainda para pagar. Venha economizar. Móveis TCM, aqui a casa é sua. Temos crediário próprio, super comprar e fácil de pagar. Dividimos em 12 vezes sem juros no cartão. Venha nos visitar. Nossa loja é aqui no centro de Ituaçu, na Praça do Mercado. Telefone e WhatsApp 77981062690. Nossa entrega e montagem é grátis. Estamos esperando você. Quando acordo bem cedinho, tomo um café pra despertar. Biscoito, pão quentinho na mesa e o mais puro cheiro de café no ar. Tão puro e saboroso, e o mais gostoso é o seu paladar. Café quentinho na mesa, o melhor café é Tamanduá. Café Tamanduá, café Tamanduá. Se você precisa de serviço de serralheria, agora sabe onde encontrar. A Plínio de Castro existe com muita alegria, pra poder seus sonhos realizar. Grades e portões, encomenda especial, serviço de solda em geral. Preço bom e qualidade, entrega pontual. Vem pra Plínio de Castro que você não encontra nada igual. Serralheria Plínio de Castro. Trabalhamos com estrutura metálica e muito mais. Procure Roque Ribas e faça seu orçamento. Estamos na rua Plínio de Castro. Fone Zap 77981432854. Serralheria Plínio de Castro. Vem pra Plínio de Castro que você não encontra nada igual. Plínio de Castro. Alô, amigos da União FM, aqui fala Ângela Silva. E todo domingo eu estou com você aqui no nosso programa, Bodega do Maguila. Muita música, imitações, piadas sem graça, prêmios, a sua participação. Tudo isso num programa altamente mais ou menos, especialmente pra você. Conto com sua audiência, hein? É a Bodega do Maguila, um programa pra velhos de todas as idades. Todo domingo, a partir da 1 da tarde, aqui na União FM 104,9. Não perda! Bodega do Maguila. A comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. O pior programa do rádio está de volta. Bodega do Maguila. Estamos de volta aqui na minha, na sua, na nossa Bodega do Maguila para 26 estados também, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica ligados na gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Mande mensagem 89999927022. De novo, Mr. Abraham. DDD 89999927022. Valeuzaço, meu querido, porque agora nós vamos de mais abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Mandar um abraço aqui aos nossos amigos que nos seguem pelo Instagram, @bodegadomaguila. Vamos chegar até 600 seguidores no fim de fevereiro? Conto com você, @bodegadomaguila no Instagram, bodega com U de uva. Mandar um abraço aqui ao Flávio Mourão, Humberto BM79, Franco Gabriel, nosso ouvinte Geneuda também, lá de Francisco Santos Piauí, Moacir Frango, Sérgio Avelar Oficial, Narcisa Orgânica, nossos amigos também da Rádio Cidade de Nova Itarana, na Bahia. Galera, também deixa eu lembrar aqui da LD News, Rádio LD News de Belo Horizonte, nossos amigos ainda de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Aperibé, Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, meu patrão Valdinei Souza, enfim, todo o pessoal aí que nos acompanha pelo Instagram. E um abraço também ao nosso ouvinte Vander, lá de São José dos Campos, em São Paulo, ouve a gente pela rede de rádios do Macho Velho, tá ligado aí sempre na bodega, todo sábado, muito bem. E tem um ouvinte aqui que mandou mensagem pra gente, eu não sei qual que foi aqui a mensagem que ele mandou, deixa eu ver se eu encontro. Cadê? Tá aqui. Fala, meu amigo. Rapaz, eu não sei nem quem diabo é Maguila pra essa bodega do Maguila aqui. Eu sei que um colega meu tava andando pelo centro de Teresina, Piauí, viu lá um cartaz lá num poste em inglês mandando acessar o YouTube, ver Ian José. E eu caí aqui. Rapaz. Neste canal aqui de paraquedas. Ah, muito bem. Isso aí é uma longa história, mas é porque eu andei espalhando alguns cartazes por aí, inclusive isso até vai virar paródia, né? Andei espalhando alguns cartazes por aí pra promover tanto a bodega como as paródias que eu faço, né? E o pessoal acabou chegando até nosso canal, chegando até nosso programa, e a gente agradece sempre. Valeu, meu amigo, não tem o nome dele aqui, mas ele é do DDD86, então é do estado do Piauí, né? Muito bem, obrigado aí, meu patrão. Continue na nossa audiência. Porque agora nós vamos reprisar este comentário aqui, né, que eu fiz há um tempinho atrás, sobre a falta do hábito de leitura do brasileiro, né, como o pessoal de fora valoriza mais a leitura do que nós aqui do Brasil. E isso talvez explique muita coisa, né? Vai daí, eu do passado! Pois é, pessoal, a gente, na época de escola, torcia muito o nariz quando os professores, as professoras pediam pra gente fazer resenha de certos livros, né? Ah, você vai fazer aqui uma resenha do livro de Dom Casmurro, do Machado de Assis. Você vai fazer uma resenha aqui sobre o livro de Assis Brasil e não sei o que. Hoje praticamente não exigem mais isso nas escolas, né? Não exigem mais. Eu sou de uma época em que você entrar com uma revista em quadrinhos na escola era motivo de chamada, era motivo de advertência. Porque os professores, eles eram bem rigorosos em relação ao conteúdo que era usado até de exemplo nos livros didáticos também, né? Tirinha de personagem, Mafalda, Turma da Mônica, A Garoa Horrível, Recruta Zero e Caramba 4, a gente só via no livro de português. Agora que a coisa tá mudando, mas por que que eu tô comentando isso? Viralizou, alguns dias atrás, uma mulher estrangeira que fez um desafio. Ler um livro de cada país por, parece que 200 dias ou um ano. E quando ela parou para ler um livro do Brasil, ela escolheu um livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quando ela leu esse livro, ela ficou apaixonada pela cultura brasileira, pela forma de escrever. É tanto que ela disse: eu li o texto em inglês, eu queria ler em português. Vou aprender português para ler o texto em português, porque eu entendo que o texto é melhor. E nós aqui chorando para fazer um resumo de livros, Caramba 4, né? Mas aí o problema também tá onde? Nós brasileiros perdemos a nossa vontade de ler. Nós não somos mais incentivados a ler. A gente lê, sabe ler, diferenciar o A do B, o C do D, mas a gente não interpreta texto, a gente não pega um livro espontaneamente para ler. A gente lê mensagem de WhatsApp, a gente lê corrente, a gente lê fanfic de péssima qualidade, a gente lê livro de Felipe Neto, a gente lê livro de Pablo Marçal. E cadê os bons autores? Existe ainda livro aqui nesse país, sem ser sobre política, sem ser sobre, enfim, certos temas aí sensíveis que boa parte da população vai contra, mas ainda assim querem enfiar dentro da nossa garganta? Aí depois dizem: ah, porque o Brasil é o país com o pior QI do mundo. Por que será, né? Por que será? Porque nós não somos incentivados a ler. Ah, mas um livro é muito caro. Eu vejo aí na internet, um livro custa mais de R$150. Não precisa mais hoje em dia você ter um livro físico. Você pode simplesmente pesquisar o nome do livro e PDF na frente. E voilá, você se depara com vários grupos de Telegram, vários drives aí, que você pode baixar livros, apostilas. Conhecimento tá aí, pessoal. A internet é conhecimento. Vamos aproveitar esse conhecimento, em vez de gastar nossos neurônios vendo negócio de TikTok, vamos aproveitar este conhecimento a nosso favor, tá certo? Vamos ler, vamos pegar um livro. Você que é adepto do livro físico, vai no sebo, vai numa biblioteca aí da tua cidade, pega lá, conversa com a pessoa lá que cuida, né? Tenho certeza que ela não vai se opor a você pegar um livro por uma semana aí. Mas agora você tem que comprometer a ler, não é pegar ali, folhear uma, duas páginas e depois esquecer na estante uma vez e nunca mais, não. É ler, exercitar a nossa capacidade cognitiva para que a gente consiga sair dessa situação periclitante na qual o nosso querido e amado Brasil se encontra. Muito bem, este daí foi o Eu do Passado com mais um comentário espetacular, e agora nós vamos de música para adoçar os ouvidos da nossa audiência mais do que qualificada. Deixa eu trazer aqui esta do Rolando Boldrin, aquele mesmo do Senhor Brasil. Ele canta Best Seller, música essa que estava bem perdida até um tempo atrás, foi recuperada recentemente, né? Mais um caso aí de Lost Media recuperada. E depois eu trago Almir Bezerra, música do primeiro disco solo dele de 1981, Você Vai Pagar. Então essas duas carimbadas, Rolando Boldrin e Almir dos Fivers, aqui na sua bodega do Maguila, direto da vitrolinha. E daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Música. minha vida se mudou um tanto, que pra espanto eu já me aposentei. Deixei de ler revistas de alta classe e coleciono passes dos bondes que andei. Mudei de ponto a ponto de chegar no velho bar no qual me acostumei. A beber traçado qual nos velhos dangos, triângulos de amor nos quais triangulei. Mudei de roupas, cores que não gosto, e até aposto que ninguém usou. Tracei sofisma, de prisma fiz meu samba, pra ser um bamba, pra chegar no que eu sou. A minha dor, ninguém ligou pra ela, foi best-seller de foto e novela. Pra te contar que nas voltas da vida, voltei ao ponto de partida, amor. A minha vida se mudou um tanto, que pra espanto eu já me aposentei. Deixei de ler revistas de alta classe e coleciono passes dos bondes que andei. Mudei de ponto a ponto de chegar no velho bar no qual me acostumei. A beber traçado qual nos velhos tangos, triângulos de amor nos quais triangulei. Mudei de roupas, cores que não gosto, e até aposto que ninguém usou. Tracei sofisma, de prisma fiz meu samba, pra ser um bamba, pra chegar no que eu sou. A minha dor, ninguém ligou pra ela, foi best-seller de foto e novela. Pra te contar que nas voltas da vida, voltei ao ponto de partida, amor. Voltei ao ponto de partida, amor. Voltei ao ponto de partida, amor. Voltei ao ponto de partida, amor. Participe do nosso programa pelo Bodega Zap. DDD 89 99992-7022. Grande Maguila, meu amigo, meu irmão. Tô participando aí, né, da palavra premiada. Tava assistindo o programa, ouvindo, né? Um grande abraço aqui da cidade de Poção pra você, da parte do Super Jesus. Estamos sempre na escuta, na Vale do Acaí, nosso amigo Herculano. E quero aproveitar e mandar um abraço pro pessoal do Bananeira Futebol Clube. São as pessoas que a gente participa da vida delas, né? Grande abraço aí, viu, meu irmão? Seja muito feliz. Agora, na Bodega do Maguila, mais uma música fedendo a mofo. Você quer, menina? Não vai conseguir. Bezerra, você vai pagar. Antes eu toquei Rolando Boldrin Best Seller. Pois é, meus amigos, agora nós não temos mais tempo pra nada. Finalizando aqui a nossa bodega do Maguila de hoje, mas semana que vem eu tô de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, e eu espero contar, claro, com a sua audiência e a sua participação. Antes da gente ir embora, nosso jabá, redes sociais, Instagram e Anjos é Silva Locutor. Tem também o Instagram do nosso programa, arroba Bodega do Maguila, e o nosso site, bodegadomaguila.com.br, para você acompanhar todas as novidades do programa para velhos de todas as idades. Muito bem. Agora, pra gente encerrar, eu vou trazer esta daqui, música belíssima, música com letra. É uma música que conta uma história. Ouça com atenção porque a mensagem é muito bonita. Luizinho de Iralsuba canta pra gente Três Dias de Fazendeiro, e é com essa que a gente finaliza a nossa Bodega do Maguila de hoje. Nos vemos semana que vem, hein? Já com o sorteio da palavra-chave premiada. Claro, se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou embora. Valeu, galera. Cuidem-se. Lá no Maranhão, um vaqueiro diz para o fazendeiro, morro de vontade de ser fazendeiro ao menos 3 dias, pra me sentir rico e ter autoridade. Aí o patrão disse pra o vaqueiro, durante 3 dias de papel passado, você vai ser dono de tudo que é meu, e eu vou ser vaqueiro e cuidar do seu gado. Foram ao cartório e assinaram tudo. Na saída o novo patrão deu esparro ao ex-fazendeiro, disse vá a pé, que eu não vou levar a vaqueira em meu carro. Comprou terno novo, caneta bonita, 3 talões de cheques botou na carteira, completou o tanque do carro e saiu nas ruas rodando e fazendo besteira. Bordel e disse às mulheres, vamos para uma loja mais cara que houver. Comprou roupa fina de grife famosa, joias e sapatos pra cada mulher, algumas boates e salões de dança. A noite todinha passou visitando, cerveja e uísque, vinho e tira gosto, para todo mundo sair apagando. Só foi à fazenda dizer ao vaqueiro que foi seu patrão. Está despedido, procurou outro canto, já tenho que olhe toda a criação. Voltou pra cidade, retirou do banco 900 mil e foi pra Ribeira. Apostou num prato, casando dinheiro, mas o seu cavalo perdeu a carreira. Meio embriagado, entrou numa casa de jogo quietinha, acabou os cheques, pediu promissórios e jogou perdendo a noite todinha. Assim que o terceiro dia amanheceu, pra pagar a dívida de jogo que fez, entregou o carro, penhorou as terras e vendeu o gado todo de uma vez. Quando o fazendeiro soube da história, ficou ruim da bola, de tanto desgosto morreu enforcado, porque tava pronto de pedir esmola. Este desmantelo que o vaqueiro fez, não cabe perdão, e quem quiser saber do que o homem pode ser capaz, lhe entregue dinheiro, caneta e poder. Este desmantelo que o vaqueiro fez, não cabe perdão, e quem quiser saber do que o homem pode ser capaz, lhe entregue dinheiro, caneta e poder. Identificação ZYV493, Rádio da Associação dos Moradores do Vale do Rio Ourives, União FM 104.9 MHz. Estas são as empresas que oferecem apoio cultural à nossa programação. Continue ligado. Já já, mais sucessos. Atenção! Festival de prêmios na farmácia São Camilo. Nas compras acima de R$50, você concorre a 2 ventiladores, 1 liquidificador e 1 sanduicheira. Sorteio dia 28 de fevereiro, às 18 horas. Venha comprar os seus medicamentos na farmácia São Camilo. E concorra a prêmio! Supermercado Modelo, aqui seu dinheiro rende mais. Está cansado de pagar caro nas compras? No Supermercado Modelo você encontra os menores preços da cidade. Em alimento, produtos de limpeza, cosméticos, laticínios e muito mais. O Supermercado Modelo fica ao lado de Deba Baterias. Fone Zap 77981072068. Supermercado Modelo, aqui seu dinheiro rende mais. Atenção pessoal, a padaria Vale do Sol agora também é mercadinho. Lá você encontra uma linha de higiene e limpeza, produtos alimentícios, laticínios e muito mais. Fone Zap 77981382043. Fica localizado na Avenida José Carlos Brito, em frente ao posto Blitz, saída para Tânia Sul. Venha conferir. Temos ótimos preços. Padaria Vale do Sol, agora também é mercadinho. Você conhece, você confia. É na Top Cri, mais qualidade e economia. É na Top Cri, você conhece, você confia. É na Top Cri, mais qualidade e economia. É na Top Cri, confeitaria em geral, acessórios pra cozinha, variedades, preço baixo. Top Cri é o melhor preço da cidade, referência e tradição. Você pode confiar, é a loja do povão. Toque Cri, a sua melhor opção. Você conhece, você confia. É na Toque Cri, mais qualidade e economia. É na Toque Cri, você conhece, você confia. É na Toque Cri, mais qualidade e economia. É na Toque Cri. Toque Cri, você conhece, você confia. Fone para contato 98138-9444. Paulo Ricardo e equipe aguardam a sua visita. Esta chegou para ficar. Panificadora O Pão Nosso. A cada dia lhe servindo com presteza e qualidade. A Panificadora O Pão Nosso disponibiliza para você e sua família uma verdadeira variedade de bolos, tortas, salgados, chimango, biscoitos, torradas, pãozinho de queijo, sucos variados, sem falar naquele delicioso café da manhã. Panificadora O Pão Nosso, todos os dias pertinho de você. Aceitamos encomenda para adoçar o seu paladar. Faça uma visita e comprove. Rua Afonso Vieira Lima, no centro de Ituaçu. Telefone 77-98105-8425. Panificadora O Pão Nosso, cada dia lhe servindo melhor. Pedaços do brejo dentro de mim, pedaços do brejo dentro de mim.